paredão treme, treme. Aqui o som bate forte e com agora, qualidade. Agora vai começar a pressão do Pará. Com DJ Alanzinho pressão. Fala, Alanzinho! Agora. A espera acabou. Ele está na área. O DJ toca tudo do Pará. Chegou a hora, DJ Alanzinho pressão. Tudo pronto? Agora é com você, meu DJ. Do clube do vaqueiro, a pressão do paredão Dream. E a gente vai detonando. Bora, meu paredão! Chegou a hora! Vai! Mais pólvora! Valendo! Bora pra cima! Brilho Lima Gravações. Hoje a bandida vai sentar daquele jeito. Bora! Não pode faltar! Pode começar a descer. E aí, piranha? Pode começar a descer. Vai dar ou vai descer. Olha o caqueado. Vai! Tu vai fuder no seu piranha dentro do helicóptero. Vai dar ou vai descer. É, DJ Big Show Produções. Tu vai dar pra um? Tu quer ou não quer hoje? Especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Ela dança assim, essa quando toca no bolsa de swing, a galera endoida, bicho. Bora, minha equipe Kawasaki também doidando tudo. Cadê meu pretinho jabuti? Alô, Augustinho! Augustinho, hoje é assim, ó. Buxi lá nas casas, radinho na... Caçando, papai, caçando! Pra procurar. Equipe Kawasaki, Nederland, tá com a gente! Os moleque doido também estão na área e doidando tudo. E doida, bora! Suportar essa dor outra vez. Não vou jogar estremece o Pará. Ao lado direito. Que meu amor é bem maior que o medo de sofrer. E eu? Eu tô contigo. E meu parceiro Drey da Mega Fiorino e toda a galera do Audio Center. Esquece do bucho do cara, viu, Drey? O seu som com alta qualidade. Tem endereço: Audio Center, Santa Isabel. Meu compadre Maurício! Olha aí o bonitão, rapaz! Valendo! Hoje, Jorginho! Simplesmente vamos lá, um peito certo pra gente cá. Nessa noite vai ser foda. Comenta que ela vai pra frente, fica o brilho pra corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos. Chama ela. Chama! Ei, sente o grave na treme-treme. Chama ela. Meu parceiro Alan, meu xará! Ele e o Maninho Augusto também! Detonando aí nessa bike, meu irmão, que é pressão demais. Olha o Alan! Acelera essa bike aí, bicho. Acelera! Acelera! Treme, treme. Dia 9 de novembro lá no Terreirão do Garrincha. Eu vivi. Carreta batidão, meu irmão, vai ser muita pressão. Dia 9. E você vem dizer que não quer mais. Carreta batidão Prime. Celta Safadão. DJ Arlan, o Matheus e o grande parceiro do DJ Jefferson, vai ser muita pressão. Mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora, vai! Mais pólvora! Bota! Bota na pressão, Alanzinho. Bota na pressão, Alanzinho. Bota na pressão, Alanzinho. Alanzinho. Alanzinho! Alanzinho! Ei, ei, ei, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. Hoje o Serginho diz Santorini, o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Sexta véspera do feriado, a noite do Halloween no Bar do Dal, meu irmão. O Fábio Assunção. Hoje eu vou virar. Dia 1º de novembro vai ser muita onda. Cerveja promocional, DJ físico do Passat Moral Team. Santorini na produção, é assim que se faz um remix. Quem vai fazer o bagulho doido é o Palio Kid, bicho, tá doido? Hoje eu vou pro rolê. Primeiro rock doido também lá no Bar do Silvinho. Sexta, dia 8 de novembro, com a Paraty Nega. Tarada, é, tô te falando. Palio Veneno também, bandoleiro. Vai ser muita pressão, dia 8 de novembro. Primeiro rock doido do Silvinho. Silvinho! girls, get up and scream and shout. Say hey, hey. Vai. Tete! Willa, o Marcelo também, Kawasaki, Marcelinho! Acelerando tudo na pista, bicho! Super! Treme, treme. Aqui o som bate forte e com qualidade. O apoio alto, socorro. Factual, malharia. Trevo da sorte. Lava Jato do Top Car Avenida. De Santa Maria. Lava Jato Top Car, meu irmão. Deixa nos drinks, bora. Chapulê. Grande amigo Naldo, também eletricista. Júnior Alencar, da Amazônia, show de prêmios. Alô, Júnior, galera que tá dando apoio, meu irmão, obrigado. Produções. DJ Alanzinho Pressão. Batida! Juntamente com o Patrick, aqui tá. Mete ficha, moleque doido. Alô, Guilherme. O Dieguinho também tá no setor. Dieguinho, moleque doido. Oi, vaqueiro. Traz o bonguinho aqui pra tremer. Ei, sente o grave na treme, treme. Pra livrar bunga! É a letra mais difícil que existe na música. Ele que inventou a dança, não foi? Assim. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Vem a tremendo. cerveja, só um real é pra ficar muito doido, meu irmão. E olha a festa toda, viu, meu irmão? Super poderosa coça, o coça cansadão, bicho, mas esse dia ele não vai cansar, não. É muita cerveja que o coça cansadão vai tomar, bicho. O grande parceiro do DJ Charles cansadão e o DJ Gil vai detonar. Dia 9, dia 9, dia 9. Peteleco, então lá vai, papai. Um, vai, dois, é três. Tá valendo. Bolairão. O grande parceiro DJ Fabrício. Galera, tá aí doidando tudo hoje. Tem que dançar um pouquinho pra não enferrujar o joelho, DJ. Paredão Treme Treme, a mais absoluta pressão em formato sonoro. Aqui no Clube do Vaqueiro. Chequei uma aqui que eu nem vi, rapaz. Grande parceiro Michelzinho Saldi também. Olha o popó na área, meu irmão. O popó do bigodinho fininho, cabelinho na régua. Até dor. Fabrício, tem aquela também, papai. Tu lembra? DJ Alancinho. E aí, DJ Coringa, cadê a Lerquina, bicho? Muita cueca, né? Com o DJ Arlan. Sacanagem, DJ, é nóis, Murilo. Tamo junto. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Eita, menina danada, pra dançar um reggae. Eita, menina danada, pra dançar um reggae. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. DJ Alanzinho Pressão. Era tudo que você queria. Alan, essa é do tempo. E o Fabrício falou, Alanzinho, toca aquela pra machucar o coração um pouquinho. Vai, bora, Fabrício. Bora, Fabrício, agora. Bora, Vaqui. Esse aí como iluminador é um ótimo DJ, viu? Mexeu com meu coração, meu amor. Opa, na hora. Vou dar o braço do cara aqui. Quem tem você pra mim? Meu amor, rapaz, tu veio da onde? Eu duvido tu acertar. Paredão Treme Treme. O futuro é agora. Já virou o batidão de novo, garoto. Olha, quem achou uma chave do Fogoió, trazer aqui no comando. É, rapaz. Ih, rapaz, a chave do AP é doida. Olha no chão aí, quem achou a chave é Fogoió. Tá dando mole, bicho. Mais pau. Vai! Jorginho Divulgações. Ele sabe de quem é. É do Peteleco. Jabuti já tá na área, meu irmão. Cheguei. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Não vai escolher, que ela só gosta aqui, ó. Ela só quer quem é do corre. Você tá pra quem tá de bloque. Ela quer correr perigo na terra dos envolvidos. Conhecida no Tuiuti como Maria Bandida. Maria Bandida, tu sou como e quer viver teu sete. Tu tem 857, delas. A gente vai dando uma ajustada aí na nossa unidade móvel pra gente recepcionar toda essa galera hoje aqui no Clube do Vaqueiro. E é muita pressão, hein, Jorginho? Não vai deixar passar nada hoje. Já por ali, DJ Darlan. Darlan! Que maravilha, né, Lanzinho? Estamos na área aqui para fazer parte dessa festa maravilhosa, onde hoje o nosso paredão chega pela primeira vez para fazer a festa maravilhosa para a galera que curte o som automotivo de muita qualidade, viu? A galera de Santa Maria do Pará está de pertinho prestigiando o som mais potente do planeta! Treme, treme. E aqui, a gente queria agradecer a todas as pessoas já presentes, amigos particulares de velhas natas, ao qual já estamos recebendo toda a equipe dos nossos vacas, por ali, a galera que desenvolve um dos melhores carnavais do estado do Pará. Equipe Kawasaki também, essa tem moral, juntinho com o DJ Darlan. Um super abraço com muito carinho para todos vocês. E a gente vai assim, de pouquinho, identificando todas as pessoas. Tem um coça aqui, meu irmão, que eu vou te contar, viu? Celta, quer dizer, o Celta Safadão, viu? E a galera da carretinha também ali. Um abraço com muito carinho para vocês que fomentam esse movimento dos sons automotivos. Valeu, viu, gente? Alô, Peteleco! A galera da Auto Socorro Juvan e a galera da Malharia Pontual, um abraço com muito carinho para todos vocês. Valeu a todos que fazem parte dessa festa maravilhosa, viu? Tá só no comecinho, ainda tem muitas coisas boas para acontecer. E enquanto isso, o DJ Alanzinho! Cima então, Darlan! Vamos pra galera! Hoje é na gaiola, viu? Que tá tudo bom! Bigode infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim: então vem qualquer meu crê. Santa, santa, santa, santa, santa, santa. Ai, droga! Santa, santa, santa, santa, santa. Ai, vou te tirei. Várias vezes de latinha, ela pediu de. Bora, DJ Fabrício! DJ Ailan, garoto, tá aqui com a gente! DJ Alanzinho Pressa. De quatro, de novo, olha o caralho e eu gostei. E nove meses depois ela me deu recado. Papai do ano, do papai do ano, do papai do ano, do papai do ano, do papai. Quem é, quem é? Do papai do ano, do papai do ano. Quem é o papai do ano? Do papai do ano. Quem é o papai do ano? Do papai do ano, do papai do ano, do papai do ano, do papai do ano, do papai do ano. Vai gravar? Do papai do ano, do papai do ano, do papai do ano, o Kleber, tá ali na retaguarda. Sejam bem-vindos ao nosso Paredão Trim Trim. Tiagão, essa daqui é do tempo, papai. Alô, Kleber! Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. E eu? Ei, em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. Essa é boa. Caneta, essa é a top. Verdade, verdade, verdade. Já te esqueci, não quero mais você. Alô, Thiaguinho! Alô, Kleber! Galera do Paraná! DJ Big Show Produções. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Bora, Jabuti! Levanta, família! Amigo, fecha contigo na hora da sua dor. Ou não importa se ele é fraco sofredor. Mas te procura quando quer desabafar. Mas infelizmente, a gente vive nesse mundo de aparência. O importante é... Família Kawasaki! Mamãe não chora, por favor. O Thiago, beijo boy também, aqui com a gente. Alô, Thiagão! Aqui, tudo pode. E aí, meu parceiro Fabinho Saraiva! O meu grande parceiro Toninho do Croco tá ali com a gente também! E aí, Toninho? Foi tu que perdeu a chave, foi? Alôzinho, deixa eu mandar um abraço, meu grande parceiro Eder Xande. Já 30 de novembro tem o aniversário dele, o problema da cidade, aqui do Clube do Vaqueiro. Um super abraço pra você, muito obrigado, valeu. Essa galera, gente boa que tá na área. Solta o som, DJ! Kawasaki! Vai dando aquele grau aí, Murilo. Esse é o bonde da favela, as 500 vagabundo. Avisa a filha da puta que o bonde chegou com tudo. Pesadão, trajadão, dessa do PSG. A piranha tá passando, nada se envolver. O meu jeito. A galera do alto, socorro, Gilvana! O nosso grande parceiro Capivara também, equipe GDF, tá na área. Eu tiro. Darlan, o comandante já disse qual vai ser o clima hoje. DJ! Ei, DJ, vou te passar a fita, vou te passar a fita. Fala aí, passar o quente. Como é que vai ser hoje, comandante? Fernando. Depois do rock doido é só tapa de qualidade. Na cara das bandidas, na cara das bandidas. Olha a nossa enfermeira Nath ali, alô enfermeira, garoto! Um abraço pra você, menina! Na cara das bandidas, na cara das bandidas. Dali, dali, dali, dali, dali, dali, alôzinho! Serginho dos Firmizas tá fechado com o mais potente, meu irmão! Jabuti do tropeço! Tu tropeça, essa é nova, rapaz? Iago! Ela disse que o filho é meu, eu não queria assumir. Dei dinheiro pro remédio e ela comprou açaí. Tô pensando em vazar, tô pensando em evacuar. Esse filho não é meu, eu não vou te engravidar. Eu não vou te engravidar, eu não vou te engravidar. Eu não vou te engravidar, eu não vou te engravidar. Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tia. RL Divulgações, João Marilinho! O Moral de Cachoeirão! Meu parceiro Sávio das mídias também, alô Sávio! Toma, toma, toma, toma! Dia 29 de novembro, aniversário da Fernanda, aqui no Clube do Vaqueiro! Com DJ Lohan, né, Fernandinho? Isso vai dar problema! Dia 29, bora, bora! Puxa o chão. Que gabarito vai. No comecinho, né, Lanzinho? Isso. Só tá no comecinho, viu, gente? Muitas coisas boas reservadas. E a galera já chegando juntinho aqui no Clube do Vaqueiro. Pro quê, Lanzinho? Pra uma noite de muita pressão, Darlan! Bora! E aí, manga, olha o Ney do pescado! E o de bala também, né, de bala? O amigo Flávio de Santa Maria também, galera de Boa Vista. Lá do Pernambuco, alô índio! Grande parceiro neném também de Santa Maria do Posto, de bola, Julião! Aí, garoto! E os caras tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. Onde vai ser a barca hoje? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai fuder no céu, piranha. Bora, Felipe, batidão, garoto! Esse é a moral do Aluzinho! DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Gugu é o... E o homem dá 300 aí, papai! Tu vai dar pra um? Ei! Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Rapaz, hoje tá do jeito que o Tchê gosta, né, Tchê? Só o filé! Tá mais que eu me montei belíssima hoje, eu não quero nem saber. Vai até que horas? Até quatro. Até quatro, até três não interessa. Eu quero chegar de manhã contigo lavada. Ei, Tchê, vem te embora então, tudo nosso. Perigo, as bichas estão atacando a qualquer momento. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Divulga mais essa, Serginho das Mídias! Hoje tem baile de comunidade. Hoje tem tudo. Hashtag dia de maldade. O Serginho divulga mais essa, o paredão treme-treme. O paredão que estremece o Pará. Paredão treme treme. A mais absoluta pressão. Em formato sonoro. E a nossa galera, a equipe Kawasaki. Tá tudo dominado por aí, né, pai? É nóis. Me chamar a rapaziada que tá lá atrás, meu irmão, não te esconde não, vem pro rock, vem pra frente, e daqui a pouquinho tem Darlan pra detonar e mostrar a maior potência sonora do mundo, é o nosso paredão treme treme, mas eu quero saber quem é do Clube do Remo faz barulho, e quem é do Clube do Paixão grita. Acha que o River Plate vai ganhar a parada, faz barulho. Eu nem sei de quem é essa festa. Tô te falando, festa. É nóis. Chamei o DJ Guga, é nóis. Invadimos de penetra. E comemos varai xeré, varai xeré, varai xeré, varai xeré. E comemos varai xeré, varai xeré, varai xeré, varai xeré. E comemos varai xeré. Cheguei. Oi. Oi, cheguei, a festinha vai começar. Felipe Batidão. Por homem eu vou escolher quem vai me dar. Meu DJ do JA de Bragança. Por homem eu vou escolher quem vai me dar. Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Minha irmã, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Com minha dona da festa, era aniversário dela. Com minha dona da festa, era aniversário dela. Olha, comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. apaguei a luz. Bora fazer o blackout então! Vai! Apaguei a luz, que nós vamos zoar. É hora do blackout, acenda seu celular. Quem gosta? Apaguei a luz, que nós vamos zoar. Quem é hora do blackout, acenda seu celular. Só quem gosta, Maninho! Quem gosta de fazer fumaça? Bora acender esse isqueiro agora, meu irmão! Vai! Alonzinho, cadê? Cadê, cadê? O bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. O que é que tu quer hoje? Quero é tu. Vai. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Fala, meu parceiro Turu! E aí, Raul? Galera do Morro, garoto, tá aqui com a gente! Fabrício! Tá chegando! Luciano da 300! Tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça, um arsenal de toma! Agora toma, pai! Toma! Toma! Toma, toma, rajada, agora toma, pai! Toma! Toma! Toma, toma, rajada, agora toma, toma! Toma, toma, rajada, agora toma, toma. Toma, DJ Alonzinho, pressão! A cada batida, uma nova emoção. Este é DJ Alonzinho, pressão. Pra dançar um pouquinho, que daqui a pouquinho tem muita pressão com o DJ Darlan. É a onda do momento, né, Arlan? Prepara a Ferrari hoje, papai. Afinal de contas, nós estamos aqui em Santa Maria, do Clube do Vaqueiro! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-malas escutando um forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra, três garrafas de vinho, ficou mal impressionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu, quando fui procurar com outro cara ela sumiu. Tá roxeta, ele... Eu acho que é a qualidade dela. Tá complicado, dormir sem seus abraços, acorda sem você. Sonhar com teu sorriso e não poder te ver. Falar de madrugada na cama vazia. Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo. E que distância impede a gente estar perto. E tudo que eu mais quero é ter você comigo. Abra a mala e solta o som que a bunda da novinha desce. Conhece? Conhece? Isso aqui é sapadão e a concorrência. Carreta, você falou. Paredão, Maninho Matos. Grande parceiro Rodrigo Marcas, meu irmão. Olha, sexta-feira lá em Bragança, hein, pai? Formado que não mata, fortalece, fortalece. Sexta-feira que é de noite, vamos descer pra WS. Vai, é. Toma nos pés. Atualiza de novo. Hoje ela tá um nojo, toda descarada. Fazendo deboche para as recalcadas. E se mexer, tu vai tomar. É tenta copiar. Ei, Alanzinho. Ele tá com a primeira. Me pediu um beijo quando viu meu malote. Tinha a loura e a morena disputando quem me ganha. Tá tomando a escolinha doce. Ela gosta de nada. Depois mandei parar, não saía do empate. Vai ter espaço pra todas dentro do meu iate. Vou tacar o um beijo nas duas. Relaxa, relaxa, vem com a. Daqui a pouquinho tem Darlan, daqui a pouquinho. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, vai. Encaixa, sempre de mundo, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Bora, DJ Arlan e o DJ Fabrício. Encaixa, encaixa. E o Marcelo tá aí na área. Ela pedindo um forte abraço. E o Teté também tá na área, meu irmão, vou te contar. Equipe Kawasaki. É o Teté, né, papai? A Kawasaki na área. Só vem parar, não saiu do empate. Vai ter espaço pra todas dentro do meu iate. Vou tacar o beijo nas duas. Relaxa, relaxa. Vem com a diminuir o ritmo do encaixa, encaixa. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Vai, encaixa. Só o ritmo. Encaixa, encaixa, encaixa. Alô, Figueiredo Gel, é o rei do encaixa, encaixa, menino. Vai, Fiel Doutor. Sorriso é igual meu Diegão, de sorrisão novo, direto da Coif, hein. Economia fala, a farmácia do menor pressão vai vir. Fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. Putinho, mas não sabe dançar, parei. É que a bebida faz a saudade lembrar. Encheu de você tem de novo. Não atende não. Tá apertando o vermelho. Que se aperta no verde, mas dá esperança pro meu coração. O grande parceiro Diego do Bar também tá aí com a gente, ao lado da sua primeira dama, né, meu irmão? Diego tá na área, meu irmão, você é doido? Ei, Alanzinho. Oi? Ele tá com a primeira dama. Tô sabendo, meu irmão. É a Gabi! Oh, Atila Safadão. Não atende, não. É nome de economia, para. E hoje não vai dar bem ao que vai. Só pra olha o caranguejo, ele tá junto do Patrick Mertvija, meu irmão. O grande parceiro Guilherme, alô, Dieguinho. Hoje. O chefe não quer do jeito que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma. Daqui a pouquinho eu vou pegar a unidade móvel. Daqui a pouquinho. Michelzinho Saúde também, grande parceiro Popô do Bigodinho. Olha, rapaz, um negócio bom pra travar aí o negocinho é mamão, viu? Não, uma farinhazinha lá de Bragança, rapidola, pra aquele rapaz ali que ele tá meio coisado hoje da barriga, viu? É menino. Ela é louca, descarada. Rouba tua brisa com o poder dessa quicada. Essa menina tem é um mistério. Quando ela empina, o teu negócio hoje tá sério, viu? Senta aqui, mas não para de dançar. Não aperta a barriga do cara, viu? Baixa, chama as amigas, mexe a cara, mexe na barra. Como é que é, meu filho? Eu disse tá, tá, tá. Tá cagando aí, né? Olha o barulho que ela faz. O barulho que ela faz quando. Eu tô ganhando dois pacotes, bicho, eu não posso fazer nada. O número 1 é a Força Solar, ela marcha o esporte. Essa quicada, essa menina é um mistério. Quando ela elimina o bagulho, fica sério. Fica ali, senta aqui, mas não para de ficar. Bota o bumbum pra relaxar. Chama as amigas, mexe a cara. Mexe, não para, vai. Mexe, não para, eu disse tá, tá, tá, tá, tá, tá. Olha o barulho que ela faz quando começa a quicada. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Olha o barulho que ela faz quando começa. Meu segurança, Jabuti, por favor, aqui. Bora, Sasaki, garoto! Alô, Miguel! DJ Alanzinho Pressão! Era tudo o que você queria! Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima. Bora dançar um pouquinho, daqui a pouquinho tem Darlan! Sinto que vou te esquecer. Você fala que me ama só pra me prender. Paredão treme, treme. Dia 29, aniversário da Fernandinha. Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. Jorginho da Milo, oh, oh. E Milo, e me iludindo. E eu fico nu, caindo. Você fica Milo. O grande parceiro Dieguinho, Milo, meu parceiro Felipe Batidão. E eu fico. O DJ do rock doido, meu irmão. Luciano da 300 também. Tá aí, acelera, bora. Alanzinho, o projeto. O projeto. Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você fica carinho. O Fabrício dá valor nessa aqui, papai. Bora, Erlan. Sei o jeito certo. Se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo. Equipe Kawasaki! Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Oh, Ebunga! Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. É que faz. É muito bom. É que faz. Quando o amante quer ser algo mais. Essa sequência é quando toca lá no Bolsa de Sangue. A galera tá tudo dormindo. E motora. E só faz amor selvagem. Quero te ver acordar. Sem maquiagem. Todo mundo. Você tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso aqui é relação. Ela toma cachaça comigo. Essa ela toma cachaça contigo, ela é dois. Ela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Essa fecha no 10 a 10. E num casalzão, oh, oh, a gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Olha, falando nisso, temos copo personalizado aí do nosso paredão Treme Treme. Briga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Tiquinho seu, meu irmão. Bora, peteleco! Aqui não. Peteleco não dança mais nada, papai. Simplesmente romântico. Falta faltou dinheiro aqui. Cê tem aí amor, amar é dividir. Não é vergonha não, aqui é parceria, isso que é. Olha, Fernando, esse Gorossaldi tá batendo mais do que a Zuzinha, viu? Não reclama da roupa no chão. Eita, Gorossaldi danado. Espero ela no salão. O Caribe que nos aguarde, garoto. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga. E olha, Fernando, eu tava lindo agora com meu grande parceiro Iago, o Sasaki, o Vaca. Eles disseram, Lanzinho, ainda tem uma carta na manga, relaxa. Liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueei para seguir? Aqui não, aqui é casal. Bora, meu pai, deu treme-treme! Que adianta apagar meu número da agenda? Paredão treme-treme. Se você sabe que está gravado dentro da sua memória. Do que adianta tomar todas no fim de semana? Divulga, garoto. Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história. Ajeita, Felipe Batidão. Se olhar no espelho, e aí vai lembrar. O grande parceiro Thiago também. E o DJ Coringa, bicho. E a Alequina, cadê? E não consegue esquecer. E falou Lanzinha, Alequina não. E quando se toca que não tem volta, você vai querer voltar, faça uma aposta. E vai sentir por dentro tão vazia. Vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço na sua cama. Vai faltar alguém pra dizer que te ama. Mesmo ele tendo mil... O Timbala tá começando a ficar apaixonado, meu irmão. Como aquele sujeito. Mais um então, Timbala. Desce toda a bebida do bar. O paeiro na mesa e litro na mão pra secar. Meu story tá cheio, o peito tá doendo. Alcoolismo. Fabrício, tu não vai dançar nada mesmo hoje, né? Alô? Mais um curso. Pelo menos um cavalo manco aí, bicho. No boteco ouvindo as mãos covardes, só toca sofrência. Se não mais tarde, tu vai... Ah, não vai dar conta. Já sabe. Olha, não está botando de novo. Paredão! Quem me dera se a cachaça te arrancasse do meu peito. Eu não acabaria desse jeito. Já fechei... Próximo final de semana, alô, Bragança! Já tem Darlan. Já fechei outra comunidade. Equipe Kawasaki, papai. Eu te conheci depois que a gente pagou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Bora, Luciano da 300. Eu tô aqui, parte curtela, abrindo cerveja com dente, tentando te... Domingo, lá no Acará, né, meu irmão? Nossa viagem. Você não me bloqueou. Vou passar o laser digital. Vou trocar meu celular. Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sinto feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me matar não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sinto feliz. Certeza... Ricardo! Alô, galera, aqui quem fala é o Ricardo da banda BNB e esse é o meu mais novo sucesso. E você ouve aqui com o DJ Alanzinho Pressão do Paredão Treme Treme. Amor proibido. Sabes bem que esse amor não pode ser nada mais que uma fantasia. Espero Paredão que Treme Treme, agora é pra valer. Sente só a pressão.